57517, bom dia, informação em curso Hotel Galeão, nível 340, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta pelo Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5431 no transpondo. Galeão 340, a saída da El, Leda após voo Bridge, intercepta pelo Zulu 10. Decola da 10, curva direita, controle 208 e o código 5431, web 5797. Correto, confirmando portão 02 ou 10? Nenhum dos dois, estamos no 5. Ciente, no 05, chama pronto, pushback, saneamento, web 5717. Damará. Bom dia, WebJet 6749. WebJet 6749, bom dia, informação em curso hotel, Guarulhos 340, copia? Está ciente do hotel, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta pelo Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5427 no transponder. 340 Guarulhos, pela 340 Guarulhos, decola da 10 direita. Dael, Leda, Bridge, intercepta a Pesulu 16. Controle 1208, transponder 5427, objeto 6749. Correto, confirmando portão 4? Afirmo. Cliente no 4, chama pronto, pushback, saneamento, objeto 6749. Chamará, obrigado. Oi, bom dia, WebJet 5898, gente do hotel. WebJet 5898, bom dia, informação em curso hotel, confere, Confins 340, copia? Manda. Autorizado Confins, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5432 no responder. Pro, elevado nível 340 para Confins, da El Leda Beach, intercepta o 16. Controle 208, 5432 no transponder, portão de número 10, Webjet 5898. Reto, chama pronto, pushback, acionamento, 5898. Chamará, muitíssimo obrigado, 98. O Channel 6251 na escuta. Corre. O 6251 está na posição 1 no posicionamento. Autorizado, reporta ataque, seu Channel 6251. De posicionamento, Channel 6251. solo, Oceané 6251 pro taxi. 3:50, aterrando o Galeão, estou com 81 a bordo. Xanair 6251, táxi autorizado via Patwind Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8 decimal 6, 12, um ajuste no 0, no 7, um bom voo. Ok, 1-0, 1-7, táxi Patwind Alpha, eu já estou modulando em 1-8 decimal 6. Ativo, o repórter está pronto no ponto de espera, Xanair 6251. Ativo, repórter. Webjet 6749 no quadro, puxa acionamento. Webjet 6749, coordena com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Avianca, retaguarda autorizado, reporta táxi. Após o Airbus da Avianca, autorizado, reporta táxi, 6749. A linha decola pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós, o Xanair 6251. Linha decolagem, 6251, pistão no zero. do 5717, está no 5, puxa acionamento. 57 no 705, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta o táxi. 6749 para o táxi, POB 96, autonomia 4 horas, alterna com fim. 76749, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 017. Autorizado, Indy Alpha, reporta no ponto de espera, 1017. 6749. Xaner 6251, decolador 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, obrigado Xaner, 6251, até a volta. 6749, ponto de espera, pronto. O Xaner 6749, ali mantém, pista no zero. Ali mantém o web 6749. Xaner 6251, no contato radar da colégia, sobre o motel 360, posto 2000, direto Leda. Aqui 360, posto 2000, direto Leda. Xaner 76749, autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus, meia dúzia nós. Autorizada a decolagem 6749, iniciando. Objeto 6749, decolar 201, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado. Controle, muito bom dia, Objeto 5849. 7749, contato radar na decolagem, submotel 340, após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, 6749, obrigado. Taxi Web 5797, 105 a bordo, 3 horas e 40.